ribatejo tem de sobejo coisas do céu. A chuva que vem do sino, o sol a pino e a mão de Deus. Terra que em ondas de mágoa faz do campino valente, protejo dá-nos a água que quer abraçar a gente. Pega um toiro em Alcochete, vai cantar a Vila Franca, monta um baile em Salvaterra de calção e meia branca, vai à feira a Santarém, à Fandanga e ao Eirim, nas adegas do Cartacho, bebe um sonho até ao fim. Irmão da terra e do gado, cantor de fado, homem de fé, traz a luzíria no peito, não perde o jeito de ser quem é. Cresceu nas crinas do Tejo, sabe brandir quando quer o aguilhão do desejo, nos braços de uma mulher. A senhora do castelo em cruz oração, e na feira do cavalo da golga animação, já passou pela chamusca, entrou numa tasquinha, vai também a Benavente pela festa da sardinha. Pega um touro em Alcochete, vai cantar a Vila Franca, monta um baile em Salvaterra de calção e meia branca, vai à feira a Santarém, à Fandanga e ao Meirim, nas adegas do Cartacho, bebe um sonho até ao fim.